treta, mas o homem não gostou e preferiu seguir a lei do capeta. Porra, véi, me escuta pelo menos uma vez. Não queira virar a maldita bola da vez. Pra quê? Por quê? Se envolver nos proceder errado, me diz pra quê? Matar, se arrepender depois de tudo, ainda chorar. Pra quê? Agora não vai adiantar querer se desculpar. A mãe do defunto tá lá nesse momento a chorar. Aí vê se abraça essa ideia que eu vou te mandar. A vida é doida, a vida é louca. Mesmo sabendo, ainda vejo você invadindo a mansão de toca. Tem hora que me pego pensando em matar o dono das ações da empresa da Nike. Quando não, eu tô carregando o tambor do oitão, pronto pra invadir a desgraça da mansão. Mas não, eu não nasci pra ser ladrão, eu nasci pra ser rimador. Tá triste, tô, então mano, mais um dia raiou. E a merda da notícia, como sempre, não é boa, sacou? Sangue no chão, é adeus pra mais um irmão. É mais uma mãe chorando ao lado do caixão. Mais uma mãe chorando ao lado do caixão. Ei, mano, eu tô cansado de ver, eu tô cansado de a ver maldade por aqui acontecer. Me escute então, preste atenção. Chega de irmão, mata irmão. Minha voz, truta, para e me escuta. Do que vale os corre por dinheiro, se o final é sepultura na rua? Poça de sangue, bandido, sofredor se identifica com o dedo no gatilho. Ódio, mesa farta, os pratos de cocaína. O grito da morte ecoa, pescoço na guilhotina. Coroa, chora, implora pelo amor do filho acorrentado pra não ser morto pelo consumo no cachimbo. Assisto a imagem na televisão que mostra que o Brasil evoluiu pro gringo. Grita gol na Copa, é foda que o sistema impõe a lei a favor de si mesmo. Sofrimento acaba só quebrando o silêncio. Pra quê? Estourar champanhe, fim do ano, brindar as taças. Se o olho do pivete brilha, ouve os bandidos com as matracas. Me escuta, a boca fala, porque o coração tá cheio. Por isso desabafo, pai, me escuta. E parceiro, Jesus morreu na cruz pra nos lavar dos pecados. Teatro da vida real, prego os espinhos cravados. Cenário do sofrimento, pro cego abrir os olhos. E os mortos se levantar no vale de ossos secos. Ei, mano, eu tô cansado de ver, eu tô cansado de a ver maldade por aqui acontecer. Me escute então, preste atenção. Chega de irmão, mata irmão. Vamos nos unir e dar as mãos. Mostrar ao mundo que entre nós existe uma forte união.